gata e a outra um estouro. Jane bebe muito, Júlia quase morre. Quando estão juntas, estão sempre de porre. Mas eu não sei quem é que enlouqueceu. Mas é que eu não sei qual das duas deu. Jane é linda e loura, Júlia usa ele. O que uma pode, a outra pode crer. A outra um bebê. Jane é uma rosa e Júlia é travessa. Uma não tem tempo e a outra não tem pressa. Mas eu não sei quem é que enlouqueceu. Mas é que eu não sei qual das duas deu. E aí pintou um namorado. Vou de brigar. É uma pena.